Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Jack Johnson. É hoje, Jack Johnson em Porto Alegre, no Gigantinho, logo mais 9 da noite. E amanhã tem Jack Johnson em Floripa, onde ele já está desde ontem, curtindo o sul do Brasil. Tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico ao vivo pro Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pela Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Até as 2, oferecimento de Coca-Cola, abra a felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece, Everton Cunha. Ó, oh, boa tarde, como está? Como é que tá o amigo? Tá bem? Você está bem? Estou bem. Muito bem, que é um dia lindo desses em Porto Alegre. Maravilhoso. Maravilhoso. É verdade. Já falo então no dia lindo de hoje, neste dia lindo que amanheceu às 7 e pouco da manhã, falei no pijama. Lindo em Porto Alegre, né? Falamos gente, vocês estão falando pra todo o sul do Brasil. Marquinhos está bem humorado hoje, tudo bem, Marquinhos? Esse bairrismo aqui, o dia hoje está lindo, o trânsito de Porto Alegre. Ninguém quer saber do trânsito de Porto Alegre. Marquinhos, hoje ele não dormiu bem, gente. Sim, dormiu destapado. Vai daí, Everton, teu louco. E às 7 e pouco da manhã, falei no pijama, divulgamos na Rádio Gaúcha, na Farroupilha, tudo. Assaltaram a minha cunhada quando estava saindo para levar o filhote para o colégio, junto com o garoto vizinho também. 7 e pouco da manhã, assaltaram, levaram o carro em Canoas, bairro Nossa Senhora das Graças, Jardim Ideal. Mas tudo bem com ela? Honda, tudo bem. Honda Civic, prata, placas IKM0758. Repete a placa, por favor. Placas IKM0758, obrigado ao pessoal da Gaúcha. ZKM? IKM. IKM. O pessoal da Brigada Militar de Canoas, um abraço pro Sargento Araújo, meu amigo de infância. Grande Araújo. Todos estão se esforçando ao máximo. Estamos tentando. Vamos em busca. Tudo bem. Cagia, tudo bem, Cagia? Tudo bem. Temos informação que em todo o sul do Brasil o dia tá que nem aqui em Porto Alegre. Obrigado, lindo, Cagia. Aberto e maravilhoso. O bem-humorado Marcos Pianches já cumprimentei. E aí, Porazinho? Eu tô bem. Eu e o bem-humorado Marcos Pianches estávamos aqui discutindo, falando que Maurício Amaral é o namoradinho do Brasil. Só não sabíamos qual. Sim, se seria o Cauã Raymond, se seria o Caio Blá. Eu acho que ele tá mais pra aquele Dolabella lá. Não, o Brasil não é o cinegrafista, aquele negão ali da sim, é o namoradinho do Brasil, não. Cagê captou a mensagem. Isso. Olha, eu agradeço o elogio, mas não vou querer o título. Não vai querer. Não vou querer. A estrela móvel do programa de hoje é o Homem Galpão Crioulo. Neto Fagundes! Fala, amarelo! Maurício Amaral, missioneiro. Deus o livre, esse título eu vou querer, que bom, missioneiro, veio, missioneiro, né? Missioneiro eu vou querer. Agora é papinho de namoradinho no Brasil, né, neném? Um homem que já veio. Passei da fase. Cruz de Lorena no peito aí, tem, não. Tem aí. Duas, né? Dois braços. Duas na horizontal. Nas missões usam esse casaco de cavalinho que ele tá usando ali. Mas claro, é cavalo, pullover, né? Um pullover, né? Tendo cavalo, temos usando. Vamos embora com o Pretinho Básico nessa quinta-feira, dia 2 de junho de 2011. Hoje é um importante dia internacional do pólen. Do pólen? Do pólen. Cheira pólen. Tem aquela música pólen. Da Vanessa da Mata, né? Com pro o Ben Harper, né? Tem um filme chamado Bee, que o Seinfeld escreveu e faz a voz da principal abelhinha, que é sobre o fim do pólen. As abelhas param de trabalhar e aí o mundo entra em colapso. Não é mesmo? Porque sem as abelhas levando pólen para um lado e pro outro, não tem mais... Acabou o pólen, as abelhinhas... Acabou as flores, acabou os frutos, acabou os animais, acabou os animais, acabou o mundo. Nossa que loucura. Senhora, mas vai horrível. Acabar o mundo. Parece o Central Park, assim, cinza. Central Park, todo cinza. Esse filme B-Movie. Essa coisa do replantar, né? Eu sempre me lembro muito de Santa Catarina lá com as araucárias, né? Que a gralha azul, que é o pássaro símbolo lá de Santa Catarina, ela toma cuidado pra replantar. Toma cuidado pra replantar a araucária numa distância em que os galhos não se batam, cara. É importante. Então, por exemplo, se ela colocasse ao lado, né? Sim. Cada uma ao lado, não daria, não cresceria, porque como ela tem a copa aberta, assim, a parte de cima das araucárias são abertas. Ela toma cuidado de replantar numa distância que o galho não vai bater um no outro. Engenharia, isso aí. Engenharia da vida. É, né? isso aí. O chimarrão tá mais caro, nego velho. Mas é isso que eu digo, querido. O cara é merra lá, né? A erva tá muito cara, né? O preço médio da erva mate subiu 16%. O quilo da erva mate já custa em média R$5. Não dá mais, né, velho? Vamos botar os cavalos lá no. Vamos fazer aquele negócio de virar o mate, né, querido? Tem que passar o dia com a mesma cevadura. Mate lavado, né? Com aquele... ou usar e botar a erva pra secar no sol, né? Ou na geladeira. Ou na geladeira. Na geladeira, né, cara? Mas o negócio é plantar a própria erva mate, né, ô Paulo? O negócio é plantar, né? Sempre o plantio é melhor, porque tu pode fazer um adubo especial. E não fica fazer... na mão dos caras. Não, né? Fica na mão, né? Tu não tem atravessador. E fica muito legal, porque tu pode plantar sem agrotóxico. Não precisa subir o morro. Não, erva mais de dependendo da erva precisa, né, Magnata? Plantar em cima da colina pra ficar assim, receber tem um saborzinho diferente, da madrugada. Né? É que nem o açafrão. O açafrão. Tu planta açafrão também, pô. Planta açafrão, mas eu tenho que subir um morro. Porque sim. O açafrão só dá no pé da colina. O açafrão amarelo, né? O açafrão amarelo, tempero mais raro de todos, né, Magnata? O açafrão e o manjericlone. É só no cume, né? Só no cume interessa. Urupema, na Serra Catarinense, registrou menos 4,7 graus, a menor temperatura do ano no Brasil. Frio como um abraço de sogro, né? Lá precisa de chimarrão, cara, pra esquentar. Frio como abraço de sogro. Essa é muito boa, né? Esse episódio... como abraço de sogro. Não, cara, chega todo empolgado pro sogrão. E aí? Tá trabalhando onde? O tempo, porém, segue firme com o predomínio do sol em todo o sul do Brasil, Marcos Piangel. Nem todos os lugares. A partir de amanhã, as temperaturas devem baixar ainda mais com a chegada de uma nova massa de ar frio. Tá chegando a massa aí. Previsão de temperaturas negativas sábado e domingo, meio que generalizado. Comprar umas lenhas pro fogãozinho. Fazer um mocotó. Tu também faz lenha, pô. Você traz a lenha pro meu fogo acender. O mocotó num fogãozinho a lenha, compadre. Só o compadre é verdade. Não, entende aqui. Eu vou também. Tu tem favor, não, tu tem cara de quem favor de mocotó. Não tenho dúvida disso. É não, bom, cara. Né, cara? Pelo amor loucura, de Deus. Que bela ideia que tu deu, cara. E lá em casa só eu e a minha mãe que gostamos de mocotó, então tem que fazer uma reunião mocotá, separada. O bagre não come mocotó? Pai não come mocotó. Como assim, ninguém come mocotó. Que decepção, o bagre. Errado isso aí. Tá errado. Acho que é por causa do bigode. Ele tem bigode muito grande. É difícil conversar com o bagre, hein? Tem que conversar com ele, tio. Tem que conversar com ele. O Senado aprovou um projeto de lei que proíbe a revista íntima de mulheres. A proposta impede a revista em funcionárias de órgãos públicos e entidades da administração pública, direta e indireta. A prática da revista íntima às mulheres já é proibida pela CLT. Homem tá liberado ser revistado. É, tem muita mulher que se sente constrangida, né? Tem muito colega que revista a colega de trabalho. Indevidamente, né, Neto Fagundes? Não, mas não pode abrir um... É que isso é verdade, bom. É que tem muitas fábricas, tem muitas coisas que entram dentro da prisão... Não, mas não é nem na prisão, é no local de trabalho. No local de trabalho. Entendeu? Tem muitas lojas e fábricas. Tem muita coisa que sai do local de trabalho. Também, né? E daí não... Porque aí constrange a mulher na revista íntima. É verdade. Constrange se não achar nada, né? Eu acho que pode revistar os pertences, mas não o corpo da mulher, né? É complicado. Lá dentro, né? As tarifas dos ônibus executivos estão mais caras em Florianópolis. As passagens dos amarelinhos passam de R$3,50 para R$4 na área urbana e de R$5 para R$5,50 nas linhas que atendem o norte e o sul da ilha. E para fechar os destaques do Clique RBS, as operadoras com... Só, peraí, só um desculpa. Minuto. Quanto que tá o ônibus? Cinco... O amarelinho. R$5,50 as linhas que vão pro norte e pro sul da ilha. E na área urbana tá R$4. A lotação aqui tá R$3, né? Quatro reais. R$5,50. Pra ir pra Canasveiras, por exemplo, de amarelinho. Só pra ir, né? Pra voltar, mas 11 é 11 pila aí, daí volta. Meu Deus. Que loucura, cara. É caro. E as operadoras estão contestando o risco de câncer por uso de celular. Numa nota, o Sindicato das Empresas de Telefonia destaca que o celular foi incluído numa categoria que se encontra o café, vegetais e o talco. As companhias de telefonia móvel refutam o temor de que os aparelhos celulares possam causar câncer cerebral. É esperado, né? Da Organização Mundial de Saúde que saiu essa semana, né? É, eu uso, assim, ó, durante 10 anos, tu usando 30 minutos por dia o celular, teu risco de desenvolver pode câncer... Pode causar danos. Pode causar danos, como o câncer cerebral. Então é todo cerebral. Mundo, né? 30 minutos por dia todo mundo usa, né? Ou não? Acordado? Ao todo, assim, não? Acho que não, mas né? A gente fica no mínimo 10 horas com o celular no bolso. Não, eles falam que muita gente usa sempre a mesma orelha pra falar. Mas com o celular no bolso não tá emitindo. Mesmo lado pra falar. Tá emitindo sim, se eu deixo deixo meu celular em cima da mesa aqui, ele não dá o barulhinho. Aqui no barulhinho, não dá geralmente o barulhinho? Quando toca, ah, geralmente não. Quando toca. Ou quando toca, ou quando ele tá procurando rede. Ou quando ele vai receber uma mensagem, ou quando vai receber uma ligação. Então isso tudo ele tá emitindo sinais cancerígenos, no caso. Segundo esse cientista. Radiação, né? Se tá emitindo radiação, eu deixo no meu bolso do lado do meu testículo. Vai fritar. Alguma coisa pode acontecer. Vai dar ovo frito. Tu não tem notado que um tá diferente do outro? É, o ovinho já, o ovinho tá pochê já. Mas o Marcos tá preocupado. O Marcos tá preocupado porque, então, pelo que se vê, ali é o cérebro mesmo. É meu futuro. Ali é o teu cérebro. Não, é o sol do Marcos. Não, de todos nós. Mas é que ali embaixo, pô. Fica mais tempo o celular no meu bolso do que na minha cabeça. O cérebro, tudo bem que exploda. O cérebro azar, né? Não me mexe nas partes importantes. 1:12, Marcelo! É verdade, amigo! É verdade! Um gay de 22 anos foi preso depois de dirigir ao lado do carro da polícia fumando uma substância suspeita! É verdade! Um gay? O nome dele era Christopher Gay. Ah, mano. É verdade. Ah, da família gay, né? Como se falasse um Fagundes. Não. Passou o carro da polícia, parou do lado, acendeu um cigarrinho. O que ele fumava, mano? É verdade. Fumava a maior das drogas, né? É a droga que mais destrói vidas. É verdade. Marcelo. Maconha! Nossa. É verdade. Destrói vidas, destrói famílias, destrói profissionais, atletas, o Giba do vôlei fumador de maconha. É verdade. Opa. Fumou maconha, apareceu lá no sangue dele maconha. Olha os aí do Giba. E agora tá acabado, né? Tá acabado. É, só olhar pro Giba que dá pra ver. Até o presidente é o THC, cara. Não, o THC é o THC. É verdade, quebrando tabu. Agora ele vem com esse papo, esse. É verdade. Já tem o presidente ex-bêbado, Lula, né? Vamos quebrar o tabu. Olha o ex-maconheiro. É verdade. Tamo bem, né, Marcelo? Fumou, mas não tragou. E tem o Collor também, que é ex outra coisa. É verdade. É verdade. Homem cai de barranco de quase 10 metros após parar para urinar na estrada. Que ruim, hein, é amigo? Verdade. Ele estava urinando quando um veículo passou muito perto dele. Ele caiu 10 metros. Aproveitou para fazer cocô lá embaixo. É verdade. Eric Echelles, de 36 anos, foi preso depois que foi flagrado andando nu enquanto ouvia música e dançava. Opa! Ao ser questionado por que ele estava nu, ele disse: quero ser livre. É verdade. Liberdade. Ele dançava bem, mas liberdade, até as imagens. Até as imagens. Ele dançando ali: I'm free to do what I want. Aí, ó, com essa bela imagem nós terminamos. Encerramos ali, bem hoje, hein? Badaladas do sino ali do. Para com isso, amigo. Não me solta essa vinheta aí que eu fico brabo. Mas é pra encerrar, Marcelo. Pelo amor de Deus, sai daí, Vênus Platina. Vai daí, Mr. P. Vale o registro hoje, 20 anos da conquista do Criciúma. Sim, na Copa do Brasil, né? Exatamente. Pra deixar pro bolo nas costas. Não, pode falar. Parabéns ao Criciúma. Jairo Leise, Filipão. Ah, em cima de nós. Em cima de nós. Em cima do Grêmio. Em cima de nós. É. Já foi. O Papa chegou ao Brasil em missão não oficial. O Papa. Aí, o Negão pegou. Papa é pop. O Negão era o melhor motorista, pegou o carro pra conduzir o. Falando em Negão, vocês viram Nigéria 4-0 na Argentina? 1-0 o time em reserva. Não, foi 4-1? Não, foi 4-1. Foi 4-1. Foi gol de pênalti da Argentina. Aquele Negão joga muito da Nigéria. Mas não era ele motorista, não era ele aquele, né? Mas o melhor motorista da Santa Sé, tava ali aguardando. E aí tinha um compromisso, tava atrasado, o Papa. Mas o Negão não passava dos 80. Ah, Negão, vamos, ali. Negão. E o Papa pedia, Negão. Più veloce, per favore. Mais velocidade. Sim. Santidade, não posso, santidade. Dá multa, desmoraliza o Santa Sé. E o alto óleo, continuava, assim, né? Sim, e ele continuava nos oitentinhos. O Papa ali, paciente. Negão. Passe aqui, per favore. Dame l'auto. Dame a direção. Sim. Ah, sim. O Papa assumiu a direção. Ah, é? Sim, aí o Negão ficou no banco de trás. Tudo bem, tá querendo? Foi ali, levando o carro, mas acelerou, meteu 150. Lá na frente, o policial rodoviário interceptou. Olhou, quando viu quem era, resolveu passar um rádio pro chefe, sussurrando discretamente. Chefe, peguei um cara importante voando na Dutra aqui, não sei o que eu faço. Aí veio o rádio. Mas quem é? Um deputado? Não, não, chefe, é mais importante ainda. Ué, um senador? Não, não, chefe, é mais importante ainda. Ih, rapaz, então um governador de estado, um juiz do Supremo Tribunal, que nada, chefe, é mais importante ainda, eu tô aqui, eu não sei o que eu faço. Tá, mas quem é então? É o presidente? É mais importante que o próprio presidente, chefe. Pô, mas então quem é? Só pode ser o Papa. Que nada, chefe, o Papa tá atrás, eu acho que é São Benedito. Não, burro, tu foi não, bem até o final. O Papa até a última, tá na frente, tá na frente. O Papa é o motorista dele, cara. Eu falei o contrário. Falou o contrário. Ah, e São Benedito, porque é o único santo negro. Claro, mas eu li antes. Boa, cara. Eu li antes. Vamos tirar o pi do programa. Só hoje. Não dá mais, cara. Não dá mais. Puta, mas eu li aqui, eu achei boa, estraguei. Tava boa, tava boa. Eu ri igual. Não, mas todo mundo. Posso contar de novo? Pode. Eu ri igual. Não, daqui a 3 dias. Daqui a. Puta, mas eu. A seis. Aí o rapaz resolve reunir toda a família pra revelar uma informação de extrema importância. Ai. No dia combinado, chegam tios, tias, primos, avós, que se espremem na sala, aguardando ansiosamente a notícia. Na hora H, ele aparece e diz, ó, é o seguinte, gente, vou ser curto e grosso. É que o meu médico falou que eu vou morrer daqui a 6 meses. Ah, choradeira! Coitadinho dele! Tão novo! Cheio de vida! Celular. Todos queriam abraçá-lo, beijá-lo e dizer o quanto amavam. Ai, até que eu te amo! Eu quero ir junto! É o celular, amigo! Não, eu troco! Até que alguns minutos depois, outra revelação! Não, não! Calma, gente, calma. Era brincadeira. Eu só queria dizer que eu sou gay. Tem calma, sem vergonha? Engraçado. A maior mentira do velório, eu quero ir junto, né? Bah. Como é que é? Ficou meio pesado essa, não. Pô, eu quero ir junto. Não, e aquele nego velho que morreu de pneumonia dupla, como é que era? Não, o cara chegou e disse... Quem tá chorando, cara? Morreu, querido. Morreu, meu parceiro ali, meu amigo. Você morreu de quê, cara? Esse pneumonia, cara. Simples ou dupla? Simples. Pô, menos mal. Vai daí então, ô Marcola. É, o Gilmar admirava a inteligência do peixeiro. O Gilmar. Opa. Velho Gilmar, grande peixeiro. Abraço, Gilmar. Este lhe disse que era porque comia muita cabeça de peixe. Já que os clientes geralmente pediam pra tirar a cabeça, ele, pá, comia na janta. Cabeça, e o Gilmar ficou muito inteligente, segundo o Gilmar, né? Sim. Segundo o peixeiro, perdão. Nossa. O Gilmar começou então a levar a cabeça do peixe a R$12 o quilo. Caramba, tava saindo, cara. É inteligente o peixeiro, saindo, cara. Depois de 3 meses comprando as cabeças de peixe ali, ele disse pro peixeiro que tava sendo enganado, porque pagava por elas o mesmo que custava todo o resto do peixe. E o peixeiro respondeu, tá vendo? Tá começando. Depois de 3 meses você já tá ficando mais inteligente. E aí, Neto Fagundes? O Bebum entrou no ônibus, sentou ao lado de uma freira. A freira ali se distraindo com o livro de palavras cruzadas, pra passar o tempo e tal. E o Bebum bicando o livro, né? Tá olhando no livro, ó, belo livro. Aí a freira olhou pra ele e disse assim, é feio, ainda por cima tem um fedor insuportável. Olha, se são 6 letras, é sovaco. Mais uma de bêbado aqui, né? Mais um. Um bêbado ao passar em frente à igreja, vê uma bela jovem gritando, aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Glória! Eu estava nos braços do diabo! Hoje estou nos braços de Jesus! Aleluia! E pra amanhã, sem compromisso? mais uma de novo. Chega! Mais um! Bebelagem, vou sem ler assim, vou confiar. Vai. Dois bebus conversando diante de uma garrafa de cachaça. Eu acho que eu vou parar de beber. Vai parar de beber? Parar de beber? Tá louco? É que toda vez que eu beijo, o que eu vejo assim, eu vou bebendo e vou vendo tudo dobrado. Vamos. E vai parar de beber só por causa disso? Faz isso não, eu só fecha um olho. Lembrei, chega. Não foi Ralfim. O cara bebeu, mas bebeu feito louco no bar. O cara disse pra ele aqui, ó, deu, tem que encerrar o bar, cara. Vou fechar o bar, tá na hora, deu. Não, quero mais, foi bebendo. Tá, agora deu, tia. te manda daqui. Quando o cara foi levantar, mas puf, caiu o estatelar no chão. Levantou e pum, de novo. E assim foi até a beirada do barco, mas cambalhando e caía, caía. Foi. Foi cambalhando e tonto. Caía, levantava. Chegou em casa. Chegou em casa. No dia de manhã, a mulher olhou pra ele. Ó, tinha contato. Bebeu ontem, hein? Que bebeu o quê? Nem bebi tanto assim. Mas bebeu muito. Como é que tu sabe que eu bebi muito? Tu esqueceu tua cadeira de roda lá no bar? Ah! Esta não foi uma piada selecionada pela produção do programa. Tá de improviso. Esta foi uma piada que saiu da cabecinha de Mr. T. Tem uma lenda lá em Itajaí, né? Que lá em Itajaí tem muito cara de olha, estamos entrando no terreno de porto, de pesca e tal, marinheiros, aqueles caras que trabalham. Improviso, solo. Aqueles caras estivadores. E um amigo meu uma vez foi num bar lá em Itajaí e o estivador desafiou ele. Vamos ver quem bebe mais, ou eu ou tu. Só martelinho. Nossa, de cachaça. Senhora. Aí um tomava, outro tomava. Um tomava, outro tomava. E foi formando uma multidão. Sim. Ao redor, né? Um tomava, outro tomava. Um tomava, outro tomava. E foram se desafiando e todo mundo vai. Aí uma galera torceu pro meu amigo, outra galera pro estivador. Cada martelinho era uma comemoração, né? É gol! Começou a ficar devagar, estivador. Não aguento mais. Teu amigo ganhou? Não aguento mais. O estivador falou pro meu amigo. Meu amigo virou pra galera e falou assim: bora começar a beber socialmente, então. E aí, Porãzinho? Boa tarde, galera. Boa tarde, Porã. Eu sou o Rodrigo de Rio Grande, mando a comparação dos pretinhos com guitarristas. Olha aí. Lá vai. Eric Clapton é enganador. Lá vai. Eric Clapton é enganador, só chupou, cara. Eu presenciei ontem uma discussão sobre guitarristas na Boca do Disco, em Porto Alegre, que foi incrível. E que obviamente não chegou a conclusão nenhuma. Bom, a comparação aqui dos pretinhos com guitarristas. Alexandre Vetter seria o Randy Rhoads. Aqui muitos não sabem quem é. O Randy Rhoads tocou com o Ozzy Osbourne e já morreu num acidente de avião, ele, né? Ele era o guitarrista da banda solo do Ozzy. Banda do Ozzy, Blizzard of Oz. E por que o Fetter é o Randy Rhoads? Randy Rhoads, muito habilidoso, muito talentoso, porém muitos dizem que por suas roupas extravagantes, o seu jeito e hábitos, ele era gay. Ah, bom! O que creio não passar de boato, diz aqui o nosso querido ouvinte. Mr. P, este seria David Gilmour do Pink Floyd. Olha! Com muita sensibilidade, possui um grande feeling, tendo beleza em todos os seus atos. Olha! Acho que só quando acorda o Mr. P não é belo. O cara escreveu isso aí. Ele escreveu, frase. É um comentário teu, é um comentário meu. É desnecessário. Decepção. Desnecessário e infeliz. Esse foi literalmente o acorde do Porã. Tô apaixonado por esse cara. Tá se apaixonando. Não se sabe por que ele falou esse tipo de coisa, mas ele falou. Emoção, cara. Além de ser muito competente na hora de escrever, com suas letras poéticas e introspectivas. Cara, David Gilmour, um cara me adicionou no Facebook, né? Aí eu fui ver quem é o cara, daí cliquei, frases favoritas, Facebook tem, perfil lá, né? Sei. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Na hora, né? Fecha aspas, Mr. P. Não acredito, cara. Juro, cara. Essa frase do Renato Russo. Cara. Que troço. Que era primo do Mr. P. Óbvio que adicionei, internet, né? O Potter seria o Jimmy Page, sem dúvida um dos mais geniais guitarristas. Não pelo Jimmy, mas pelo Page. Próprio. Assim como o Potter. E acima de tudo, as mulheres o consideram charmoso. Pelo peito. É o Potter Page. É o Jimmy Page. É, pelo peito, com certeza. Não pelo Jimmy. Pelo peito, ele é. Ele é o Jimmy mesmo. Ele é o Jimmy mesmo. Cara, eu dei uma carona de duas quadras pro Potter. Não dá, não. Ele infestou meu carro, cara. Tipo, deixar a noite inteira a janela aberta pra. Tu sabe que dos personagens. Por isso que eu te amo, Potter. Dos personagens do Toy Story, o Potter é o Pete fedido. Eu falei pra ele, cara, apesar de ter soltado o pum no meu carro, vou te deixar na tua casa. E aí queimou nosso filme, mais, né? Queimou nosso filme, a gente foi pra Balneário Camboriú, a menina perguntou: ah, o nojento é tu, né? Apontou pra mim. Nojento eu? Eu tenho cara de nojento, senhora. Seguindo aqui com a lista dos guitarristas pretinhos, eu, Porã, seria o Slash. Olha! Esse viveu as mesmas fases que o Porã, diz aqui o cara. Viveu a sua época em que bebia e atirava televisões das janelas dos hotéis. Mas hoje... Que currículo, hein? Cara, tu sabe que eu sempre tive esse sonho, mas nunca jogar uma TV pela janela. O Jonathan Correa já fez. Mas hoje, em função da saúde, reviu seus hábitos e jura que leva uma vida saudável. O Slash tá ali? Esse é o Slash, eu acho que sim. No The Wall, no filme The Wall, que tem uma cena que o cara joga a TV, né? É o filme da janela, The Wall. Né? Se você entendeu, manda a explicação pra mim, eu já vi umas 30 vezes, não consegui entender. Acabou de dizer que sonha em jogar uma televisão pela janela? Não, ele não entendeu o filme, The Wall. O filme, cara. Ah, pensei que fosse a cena. Maurício Amaral seria o Kurt Cobain. Olha! Não cantava muito bem, mas era genial. Levou o Nirvana nas costas até o fim. Assim como o programa não flui sem o Maurício. Obrigado. Vocês sabem a semelhança entre o Michelangelo e o Kurt Cobain, né? Sim. Claro. Obrigado, Marcos. O Pianja seria o Angus Young. Sem dúvida, o guitarrista mais louco da história. Seu estilo bizarro e músicas envolventes, Angus se tornou a alma do AC/DC, assim como o Pianja se tornou uma peça fundamental para este programa. Davi Coimbra seria o Brian May. Do Queen. Guitarrista do Queen. Não, mas o Brian May não é o viado é o Mercury. Ah, eu não sei. Olha. O guitarrista mais inteligente que existe, assim como o Brian, Davi sabe como conduzir uma leitura no programa como ninguém. Neto Fagundes é o Jimi Hendrix, adivinha, hein? Cara, o Neto Fagundes não tá na lista. Mas como, cara? Mas é o Jimi Hendrix, é o nosso Jimi Hendrix. É o Hendrix. É o cara que nos influenciou. É o melhor. Outros guitarristas. É verdade. Hendrix. É o pai de todos. O KG seria o Steve Ray Vaughan. Esse sim, o maior bluseiro da história, assim como Steve, KG é discreto, mas muito habilidoso, principalmente nas piadas curtas e sabe improvisar muito bem. Steve Ray, ele é discreto até porque já morreu, né? Fica difícil chamar atenção. Depois de morrer ficou mais discreto. Mais ainda. Pedrão Esmanioto seria o Mark Knopfler, um dos guitarristas mais versáteis e capazes da história, mas ainda tem... um espaço... não tem um espaço considerável no mainstream. É histórico esse e-mail por colocar o Pedro pela primeira vez nas listas. Segundo o mural aqui da rádio, eu sou o Ron Wood, né? Os caras pegaram uma foto na cara do Ron Wood. Ele tava de aniversário ontem, né? Tava de aniversário há 64 anos, é isso? Eu acho que é. E comemorou ao lado da sua namorada brasileira de 20 anos de idade. Muito bem, valeu galera, espero que tenham gostado. Quem mandou foi o Rodrigo de Rio Grande, a listinha aqui. Legal. Demais, cara. Já é 1h29, como passa rápido. Vamos pros classificados do Pretinho. Tá meio devagar, hein? Trancou. Tá meio devagar, hein? É a tela que dá o verde de goto na tela. Deu uma travada! Aí o touchscreen não funciona, né? Perdigoto, quando é do Fetter, dispara. Quando é do Maurício, também passa. São perdigotos diferentes. A potência do perdigoto influi muito. Olha aí. Classificados do Pretinho. Ô, Almir, dá uma olhadinha na tela aqui depois pra nós, Almir. Pode deixar, querido. Tô comendo essa farofa aqui, o perdigoto não vai pegar ela, não. Fica tranquilo. Classificados do Pretinho para Work and Travel é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Oi, Fetter, quero vender a minha bike pra pagar as minhas dívidas. Ela tá praticamente nova, porque tenho duas e uso muito mais a outra. Eis os dados da Magrela. Mountain bike Mônaco, 21 velocidades, quadro e demais peças todas em alumínio, câmbios Shimano, trocadores Rapid Fire, freios V-Brake, pneus Slick Pirelli, suspensão dianteira, aros aero, cubos com rolamentos blindados, alta resistência, manetes de freio em alumínio, acoplados aos trocadores de marchas Rapid Fire. Acompanha também bagageiro e dois suportes de garrafa. Somente venda, produto em Porto Alegre, R$800. Interessados em enviar e-mail para vendobikepoa@hotmail.com. vendobikepoa@hotmail.com. Mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho. E aí, rapaziada do PB, tudo beleza? Me chamo Diego, preciso vender meu carro. É um Vectra 97 vermelho, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricos, alarme, quatro pneus seminovos da marca Hankook. Carro bem cuidado. Motivo da venda? Vou me casar. E preciso vender um dos carros. É barão aqui, ô Diegão, hein? Eu gosto de ver como tem gente se desfazendo dos seus sonhos para entrar num pesadelo, né, Porão? Pra casar. casaco. Vendo Vectra 1997, arroba hotmail.com. Vendo Vectra 1997, é o Diego. Arroba hotmail.com, é Mirzão. Ô, queridão, a gente tá lançando o Marketing Sales and Popular Media. Olha só. Que é o quê? É o site de compra coletiva da Almir. Pô, tava na hora, nessa, Almir. Agora, claro. É, essa é a onda do momento. Agora você vai poder comprar o seu ejetor de helicóptero, o seu airbag de concreto. Cara, aquele airbag é demais. O cinzeiro para motos, boa, o DVD para motos, né? O capacete de isopor. Cabo de freio wireless, né? Boa, o bang jump wireless, tudo isso lá no site da Marketing Sales and Popular Media. O cadastro é uma bagatela de R$500. Paga R$500 para se inscrever. Mas aí é aproveitar as ofertas. E como é que funciona? Ah. Quanto tempo tem de oferta? São 13 segundos. 13? À disposição, essa oferta fica em algum momento do dia. Das 24 horas, por 13 segundos, em algum momento vai aparecer ali essa oferta. Então tem o cabo de freio wireless por R$1. E aí tu tem que comprar em 13 segundos. Mais de 200% de desconto. E se não comprar? Se não comprar, espera a próxima, né? Próximo. Mas não é muito rápido. Tem que fazer tudo em 13 segundos? 13 segundos, todo o processo. Tudo. Não é que apareceu ali por 13. Preencher o cartão de crédito. E dá, Almir? Dá tranquilamente. Já testou, né? Isso daí eu vi no Fantástico, né? Ah, tá. 13 segundos é mais do que tempo suficiente para fazer qualquer transação. Aliás, no Fantástico, tu deu que qualquer coisa que você faça em 3 segundos você consegue fazer. Qualquer coisa do mundo. Ah, o Fantástico é para acreditar, né? Cirurgia de coração, tudo. Qualquer em 13 segundos, cara? 13 é tirar. Troca de sexo. Tudo. 13 segundos é o suficiente para o ser humano. Muito coisa bom, bonita, né? Demais. A humanidade qual evoluiu a escola. É site ou e-mail agora? É o site, né? O site. É o Marketing Sales and Popular Media. .com/, para aproveitar a promoção de hoje, / interrogação igual XYOHWWWWZ00000000146CT2OFCADTEORFPORAFI. Cara, peraí que eu parei no R-A. Pode repetir aí, Almir. O-M. Repete aí, Almir. M-R-A. T-R-A. P-L-A. P-E-S. Mas tá fácil, tá fácil. Para que eu começo de novo. Entendi tudo, Almir. Já voltamos no Brasil. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Jack Johnson, inclusive ele que tá desde ontem no sul do Brasil se preparando pros shows de hoje em Porto Alegre e de amanhã em Floripa. São 20 pras duas, o Pretinho Básico já tá de volta e tá de volta pra falar de futebol, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, na Copa do Brasil deu o Vasco 1-0 pra cima do Coxa. O país quem? Basco, né? O gol do D'Alessandro. Não, não. Alexandro. D'Alessandro. D'Alessandro, não. Alexandro. Não é o D'Alessandro. Alexandro, doutor. Doutor Castellano, tudo certo ontem com o Basco? Tudo bem, cara. Tudo certo com a Argentina, pergunta pra ele. Lá em Camboriú, todo mundo é bascaíno, cara, né? Todo mundo tá torcendo para os Cruz Maltinos lá, eu queria mandar um abraço também para o bar do Cruz Maltino, que é um bar onde se reúne todo mundo que torce pro Basco. Toma no Cruz lá, Maltino. Toma no Cruz, cara, faz tempo que eu tô levando no Cruz uma galera e também todo mundo, o pessoal que produz o lance no Cruz também, né, cara? Tá bem. Mas como é que vocês saem lá tem do gente Cruz? Que ganha o Cruz era pequeno, Cruz, cara, eu vi o Cruz pequeno ainda, cara, e o Cruz foi crescendo. Tem gente que ganha vida no Cruz, cara, né, muita gente tá trabalhando no Cruz, né, cara? E quando vocês bebem demais, vocês saem do Cruz? Cara, a gente pra... tá sai dando no Cruz. É da Libertadores do América, o Santos tá na final! Tá na final, né? Ganhou do Ganhou não, 3-3. Mas ganhou direito daí a final! Se tem mais 10 minutos, o Cerro faz mais 2 gols. Se tem melhor ainda, se tivesse um outro goleiro jogando pelo Cerro, o Cerro estaria classificado. Não, se não tivesse goleiro. Tivesse jogado com goleiro linha. E agora espero o Vélez de Operó. Não, Vélez. Que joga hoje. Pô, mas é bom que o Santos tenha passado, né, cara? Porque imagina, o Cerro Porteño, cara, jogando com o Barcelona. Aquele time ruim do Cerro Porteño, cara. Futebolzinho. E o uniforme é parecido, né? O Cerro e o Barcelona. É. Ainda tem mais isso, iam confundir os dois clubes. E poder dar mais uma vez o Santos com o Santos é Peñarol, né, cara? Imagina o Inês achando que tá jogando pelo Cerro. Oh, chegou mais um pro Grêmio, Gilberto Silva, desembarcou hoje de manhã. Beleza. No Inter, o Falcão fechou o treino, então não sei o que que aconteceu. O Silas tá indo embora do Bahia. Agora. Recebeu uma proposta da Europa. Ah, que da sorte do Bahia, hein? É, exatamente. Sorte do Silas, né, cara? Como é qual que é o time que ele vai treinar? Não se sabe. Na Europa, não. Nem eles sabem. Não avisou qual ainda, doutor Paulo. O Hawaii. E o Criciúma comemora 20 anos da Copa do Brasil. Maior conquista de um time catarinense. É verdade. Foi em 91, empatou em 0-0 com o Grêmio. Bom, abraço pra torcida do Criciúma, que é a torcida mais animada e mais festeira de Santa Catarina, cara. Jaldi Negra. Pra toda a galera que torce pro Tigre, em especial pro Zé da Silva, o maior criciumense que eu conheço. Recebeu um tweet ali que era o 20 anos Criciúma, aí tinha o Avaí e Figueirense, nunca serão. Mas é um sonho, né? Um sonho do Figueirense. Isso que o Marcos falou, realmente, cara, a torcida do Criciúma nos recebeu com enorme carinho. Verdade, mas em qualquer lugar, fomos ao Heriberto Wilson, pô, foi demais. O Figueirense tem a maior torcida de Santa Catarina, mas a mais animada, mais festeira, mais porra louca é a do Criciúma, cara. É demais. O Tigre! Do Tigre, exatamente. Exatamente. Era isso então, doutor Maurício. Tá bom, doutor Ocio. Muito obrigado. Senhor esquizofrênico, doutor Maurício. Não, não sou não, doutor. Nem eu, doutor Maurício. Como vocês se dão bem, né, cara? Exatamente. É legal. Bom, se vocês não se dessem bem, ficaria difícil. Muito isso. Bom, muito às bom. Vezes a gente briga um pouco, né? Mas tudo bem. Mas de noite se ama. Vai daí, Mr. P. Não dá pra entender pessoas que apontam pro pulso quando perguntam as horas. Pro pulso. Pro pulso. Ah, quem é muito novo nem pegou a época que se usava. Que horas são? Aponta pro pulso. Por um acaso, eu aponto pro pinto quando pergunto onde é o banheiro? Mas outra coisa que eu não sei, Pisa, que é por que as pessoas que não carregam fogo, isqueiro, se tu pedir o fogo, ele se bate pra dizer não, né? Não tem. Não. O cara não fuma, nunca fuma. Não tem fogo. Além dessas, pessoas que dizem, olha, tá sempre no último lugar que eu procuro. Mas é óbvio, né? É o último lugar que tu procura vai ser o lugar onde tu achou. E depois tu para de procurar, né? Exatamente. Isso aí, boca, gente. Isso aí. Pessoas que no cinema dizem, viu aquilo? Não. Paguei 10 pila pra ver e não vi. Fiquei olhando pro teto. Pô, 10 pila é velho esse meio, hein? É velho. Cinema tá mais caro. Pessoas que perguntam, estudante, posso te fazer uma pergunta? Mas é lógico que pode, né? Porque você já me perguntou se pode fazer, que escolha eu tenho te dizer não. Pessoas que perguntam, foi gol? Tá todo mundo gritando. Todo mundo gritando gol, é evidente que foi gol, né? Não. Valeu, galera. Pode ficar tranquilo. Manda aí pro Taylor Broilo. Taylor! De onde que é o Taylor? Taylor de São Leopoldo. Taylor Broilo. Queria avisar a galera de Blumenau e região que tinha. Blumenau. 11 de junho estaremos na primeira feijoada no espaço Expofera, ali ao lado da Vila Germânica de Blumenau. 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, tem balada do Pretinho em Blumenau, KG. Quarto dia de lua de mel, a noiva de 21 anos já não aguenta mais a extraordinária performance do marido de 75. Para! Não. Pra dar um tempo, aproveita que então ele foi falar da minha família aí, Léo. E desce pro bar do hotel a mulher. A garçonete que atende o casal desde que eles haviam se hospedado fica assustado com a aparência da moça. Nossa, mas você está com um aspecto horrível! Bem diferente de quando chegou, afinal, o que está acontecendo? Ai, nada! Apenas um mal-entendido! Quando ele me disse que há 50 anos vinha economizando, eu pensei que estava falando de dinheiro, pô! Vazar, seu Amaral, hein? E aí, friozinho chegando, bom tomar um vinhozinho, excelente, né? Excelente! Acho que é hoje, até essa semana é a semana do vinho. É o dia do vinho. Ontem foi o dia do vinho e até domingo as vinícolas do Rio Grande do Sul estão todas no Cais do Porto, aqui em vale Porto Alegre. A pena, maluco. Vendendo seus vinhos e espumar. Show de bola. E aí, o nosso ouvinte Marlon Neves, ontem tomei um Merlot da Valontano. Se puxou, hein? Ah, que vinho, hein? Que abraço pra Valontano, Angeben, Dalpizol. Pisato. Todos os nossos Valduga. Amigos da Serra Boa. Continua todo mundo. Aqui, ó, muitas pessoas pra tentar se inserir no universo cult, avaliam que os vinhos bons são os chilenos, argentinos, É, não é isso, amigo. A nossa gringaiada da Serra Gaúcha produz vinhos de extrema qualidade. Pessoal da Casa Perini, cara, tá com um Cabernet Sauvignon. Tomou um Casa Perini lá na Serra, excelente. Né? Excelente. Me criticaram por estar bebendo vinho nesse sábado ao meio-dia, como se a hora fosse absurda. Minha resposta é a seguinte: até o ser mais iluminado que passou por essa terra gostava de vinho. Jesus Christ. Inclusive transformou a água em vinho. É isso aí. É. Depois pra encerrar os trabalhos, cheio de vinho na cabeça, amor no coração, ia fazer umas firulas pros seguidores. tomar vinho. Beleza, cara. Depois que ele tomava os vinhos, dizia, pode se crucificar. Então, Marlon Neves, de Santa Maria, desejo uma boa semana pra todos nós aqui. E dele é vinho. Regado a muito vinho. Outro que eu tomei esses dias, o Casa Cruz. Casa Cruz ou Casa Silva? Casa Silva. Casa Silva. Esse é chileno, né? Do Mário Gaze lá da casa. Ah, ele, mas é chileno, né? Ele é chileno. O Mário Gaze é chileno. É chileno, mas inclusive. Mas é produzido aqui. A Cave Gaze é aqui. Sim, mas aí o Casa Silva é de lá. É de lá. Exatamente. Ah, Neto Fagundes. Não, me lembrei da história do quando proibiram de andar com as pipas ali na serra, né? Ah, não pode andar com pipa na serra. E o gringo resolveu sair de manhã cedo pra levar aquela pipa lá até Forqueta, que é perto de Caxias ali. Aí no meio do caminho o cara atacou ele, né? Disse, que é isso aí, gringo? Estou levando. Sim, tu tá levando, mas tá levando o quê? Água. Água? Sim, água de San Genaro. Água de São Genaro? Sai daí, então. Aí ele foi lá, levantou a rolha, assim, o policial, e meteu a mão pra dentro, assim. Tirou a mão, tava roxa a mão, né? Aí ele olhou e disse, o que é isso aqui, gringo? Isso aqui é vinho. E o gringo, Miraculo, San Genaro! Miraculo! Nego velho de 80 anos, acusado de estupro. Ah, não. Acusado de estupro. Era irmão de 75, era irmão do... Não tem mais idade agora. É. Aí no tribunal, o advogado do idoso segurou o saco dele e perguntou, disse, Vossa Excelência acha que esse Bilal desfalecido poderia violar alguém? Aí o nego velho encostou nele e chamou o advogado e disse, não chacoalha, querido, senão nós vamos perder o caso. Muito bom! Ô, Neto, como é que é o puxador da Scott Summer que tu não entendi nada, né? Chegou, né? Não entendi nada. E todos os sambas chegam em algum lugar, né? Porque tudo chegou. Eles estão a caminho. Exato. Já chego com já no fim, né? Eu chego. E aí, Porazinho? Piada velha! Piada velha do Porão! Apoio! Cantina Mamona Mia! Ai. Opa, Mamona Mia! Mamona Mia! Tem o jingle feito pra... Tomei um vinhão no Mamona Mia! Vi a trilha da Laura Pauzinho! Um vinho branco! Tomei um vinho lá no Mamona Mia, cara! Pela, o galetinho lá, cara! Galetinho Mamona Mia! O galetinho Mamona Mia lá, olha! Mamona Mia! Mas que baita patrocinador! Bom, podia fazer uma reserva pra nós. No Mamona Mia. Tem o galetinho lá? Ah, tem o galetinho. Mamona Mia, tem pro tio! Aí no mundo. Ai, meu Deus. Vai, Porã, engata! Vai, Porã, para de rir, Porã. Aí no programa de auditório, uma competição acirrada, perguntava pro Maguila se ele conhecia alguma palavra com hiper. Hiper. Hiper. Aí o Maguila responde, drogaria. Pessoal, a gargalhada generalizada no programa, nervoso, o Maguila disse, eu não terminei ainda. Então vá, responda, me diga qual a tão esperada resposta. É drogaria e perfumaria. Mais um. Não foi convite. Em um apartamento moravam duas bichinhas. Que viviam brigando, duas bichinhas brigando no apartamento. Uma delas se suicidou. Ah, não. Que triste. No meio do interrogatório na delegacia, o delegado perguntou à bicha que ainda estava viva. Quer dizer que você chega a ver a sua amiga com a cabeça dentro do forno e não faz nada? Claro que não, doutor. Eu pensei que ela estava secando o cabelo. Ai, meu Deus. Não, chega, chega, chega. Falando, eu preciso comentar aqui, fazer um pequeno comentário. Falar. Sobre o Fashion Rio, onde Léa T, a filha, filha do Toninho Cerezo, foi a grande atração da noite de ontem, né? Maravilhosa, maravilhosa, com tudo em cima, tudo dentro, tudo atrás. Levou muito bem, só... Foi muito bem. Achei que ficou faltando alguma coisa. Ela não tava com muito saco pra desfilar. Não, então, na verdade, não tá faltando ainda, mas em breve vai faltar. Tem o pensamento... Não, tá ainda, ela ainda não operou. Ah, faltou... Não? Ah, não? Não, ela ainda não operou, ela vai operar. Mas faltou pra adolescência. Não. Que isso, Neila? Sai daqui agora. Sai daqui, Neila. Cartão vermelho. Cartão vermelho pra ti, Neila. Vai lá pro Nanini, vai pro Nanini lá. Maravilhoso. Tem aqui um pensamento romântico para essa semana que se aproxima, a semana do Dia dos Namorados. Olha aí. E daí se eu passar o Dia dos Namorados sem namorado? Eu também não passo o Dia do Índio com índio, não passo o Dia da Árvore com uma árvore, e muito menos o Dia de Finados com um defunto, né? Ou o Dia dos Bobos, né? Foi o Carlos Eduardo Machado, então você que vai passar o Dia dos Namorados sem namorada ou namorado, não esquenta. Fica tranquilo. O Dia do Índio, tu passa com o índio o Dia do Índio, Everton? Passo. Eu passo também. Eberton. É, eu passo com o índio o Dia do Índio, eu passo com a árvore o Dia da Árvore. É porque o meu filho nasceu no Dia do Índio, então ele é meio índiozinho. Ah, eu passo com ele. E o Dia de Finados, o KG passa com o defunto. KG passa com esse defunto pra cima, papai. Brincando. Vai uma aí, Neto Fagundes, já que tu vem pouco aqui. É, já que tu não aparece. É. O Nego Velho queria sair com a Marcinha. Opa! Marcinha. A Marcinha. Aí, mas tinha que explicar pro pai da moça, né? Olha aqui, seu Joaquim, qual é o problema de eu dar uma saidinha com a Marcinha, querido? Não quero. Mas eu prometo, querido, não vou tirar nenhum pedaço dela. O problema não é arrancar pedaço, é pôr pedaço. E aí, Marcola? O cara sentou num banco e tava com a tinta fresca. Ficou tudo na roupa do cara. Na praça. Aí ele olhou pro lado, viu o pintor pintando um outro banco, correu lá no pintor e falou, ô, amigão! Tu devia ter colocado ali tinta fresca naquele banco lá, pô. E o pintor olhou pra ele e falou, mas foi exatamente o que eu fiz, querido. Botei tinta fresca. KG? Delegado interroga o ladrão preso em flagrante. Ah, não. Ah, então você confessa que abriu a loja de brinquedos com um pé de cabra, hã? Bah. É, isso mesmo, doutor. Mas foi pra cumprir a última vontade do meu pai, sabe? Como assim vontade do seu pai? É, doutor, é que antes de morrer ele disse que só iria sossegado se eu prometesse pra ele que ia abrir uma loja. Aí eu cumpri a promessa, né, doutor? Muito bom, eu! Vai dizer o que, Everton Cunha? Por favor, não leiam meu nome no ar. Como é o nome dele? Mas eu preciso da ajuda de vocês. Gosto desse tipo de e-mail. Sou divorciada, tenho 45 anos muito bem vividos, tenho longos cabelos loiros que acompanham perfeitamente as curvas do meu corpo. Tenho 1,72m com cintura fina e medidas proporcionais. Vivendo a melhor fase da minha vida. É muita esmola. É uma mulher. Porque eu imaginei um homem poderia se encaixar. Cada um imagina o que gosta, né? se encaixa no perfil. Vou muito ao baile do CTG da minha cidade. Como ela pediu pra não ser... Não, mas vamos falar. Passo fundo. E lá conheci. Calma, agora. E lá conheci o homem que tenho certeza é o homem da minha vida. É uma mulher ou um homem? Uma mulher com 45 anos ainda com esse papinho de homem da minha vida, cara. Atenção, pessoal, vou ouvir o porão. Ele me chamou para dançar e nós bebemos e nos divertimos a noite toda. Em um momento da noite ele foi ao banheiro e eu não o vi mais na festa. Velho golpe do banheiro. Acontece muito isso. Ele banheiro não volta nunca mais. Ele me disse que seu nome era Douglas. Antigamente mulheres é que faziam isso. Agora os homens estão fazendo. Tu vê só. É o que diz a revista super interessante desse mês, ó. Os homens estão ficando pra trás. Não, se eles ficarem atrás, tá ótimo. Opa! Não. Olha! Denúncia! Claro! Aí você prefere ficar. Eu vou perguntar. Mas você não sabia que tu eras do meu CTG? Não, eu vou fazer a seguinte pergunta. Quer visitar meu galpão? Eu vou fazer a seguinte pergunta. Vocês, homens desta mesa, preferem ficar na frente? Não. Ah, então não, é melhor que a gente fique atrás. Tá certo ele. Obrigado, Maurício. O problema é que ele usou eles. Tu disse preferia que eles ficassem atrás. Mas eu estou atrás. Lendo o e-mail. Eu estou lendo o e-mail na segunda pessoa. Portanto, eu preciso manter a coerência. Ah, então tem mulher agora. Nesse período tem mulher. Tá bom. Obrigado, Maurício. Obrigado. Consegui, Maurício. Obrigado. Em um momento da noite, ele foi ao banheiro e disse: eu já li. Ele me disse que seu nome era Douglas. Douglas, nome de craque. Joga muito no Grêmio. Mas um amigo meu me disse que o nome dele é Miguel. Ah, Douglas Miguel. Miguel. Na verdade, ele já é o próprio Miguel. Ele é o Miguel. Ele é o Miguel. Já fiquei confusa. Ele tem cabelos curtos, escuros. Uma bola de sinuca tatuada no pescoço. Não, peraí. Cara, não, essa mulher, ela tem 45 anos. Ela diz que é o homem da vida dela, abandonou ela numa festa depois de beber, de fazer não sei o quê. Tem uma sinuca tatuada no pescoço. E tem uma bola de sinuca tatuada no pescoço. Isso não é verdade. Tu tem quase 50 anos e acredita em bola no pescoço? Ela, que eu continuo lendo. Ah, é na terceira pessoa que eu tenho que lembrar. Tá muito desespero essa mulher. Na terceira. Uma boa. Ela. Ela continua dizendo, ele tem cabelos curtos, isso eu já falei, bola de sinuca no pescoço e trabalha como motorista de frete. Agora já diminuiu. Isso explica muita coisa. Agora já diminuiu. Disse que adora crianças, então tenho certeza que é o homem perfeito para cuidar adora dos meus filhos que tem 7. Ele adora crianças porque já deve ter umas 12. Deve ter uns 12 cara, filhos já. É a pior situação que eu já ouvi aqui no programa. Eu também, cara. Então, agora segue, agora vamos ver onde é que vai terminar isso. Por favor, pretinhos, sei que vocês podem me ajudar a encontrar este rapaz. Miguel, por favor, cara. Douglas. Isso é o Douglas aí. Miguel. Ela inventou essa história, isso aí não pode ser verdade. Ô, meu, resume aí, porra. Deixo um beijo no Mr. P, que eu acho que é um homem muito inteligente. Viu? E do Potter e do Maurício eu não gosto porque eles são machistas. Manda um pó ficar tranquilo para o Douglas e aí ela bota entre parênteses. Ou Maurício. O Maurício. Ou Maurício. Maurício, tu tá mentindo teu nome aí. Tem uma bola de... Peraí. Vamos resumir. Uma bola de sinuca tatuada. E a frase que encerra o e-mail... E diz que eu vou achar ele. Olha só. Beijos, olha, não posso dizer o nome dela. Ela tem 45 anos. Você que contratou o frete e que o cara tem uma bola de sinuca. É ele. É o Miguel, foge, Miguel. Olha a situação, Miguel. Se fosse o cara hoje, mandava tatuar uma mesa inteira pra dizer que não é ele. Então usa esse troço do Mr. P aqui. Cachecol. A situação dessa querida ouvinte. Resume, porra. Desesperada, é desesperadora a situação dela, porque ela tem 45 anos. Ela diz que ela é bonita, que o cabelo acompanha as curvas do corpo. Então tá? Deve ser. Aí ela passou a noite bebendo com esse cidadão que ela não sabe nem o nome. É solteira e mãe solteira. Ela é divorciada. Divorciada. Quantos filhos? Não disse quantos filhos tem, mas disse que tem filhos. Deve ser uma cacetada. Ela se apaixonou. 7 e 10 anos. Então não prestei atenção nessa parte. Ela se apaixonou por um cidadão, é uma mulher. Porra, tá fazendo um resumo. Uma mulher já experiente, com 45 anos, se apaixona por um cidadão que diz que é o homem da vida dela num CTG, onde, não por ser CTG, mas num baile, onde ela bebeu e fez outras coisas com esse cidadão. Esse cara sumiu, foi pro banheiro, nunca mais voltou. E detalhe da bola de sinuca. Tem uma bola de sinuca tatuada. E é mijão. Ele não sabe nem o nome do cara. Não sabe nem o nome do cara. Essa mulher tá desesperada e ainda ela quer que o cara seja o pai dos filhos dela. Esse homem já deve ter uns 12 filhos, por isso que ele fugiu. Abre, Miguel! É por isso que ele fugiu, cara. Obrigado, Porã. Eu só queria lembrar pro pessoal que tá com... Não. Tem um recado muito importante pra quem tá com o seguro do carro vencendo esse mês, tá começando o mês de junho, aproveite pra pesquisar e achar o melhor preço. Faz o seguinte, se adianta, liga pro seu corretor e peça pra ele cotar com a HDI. Você vai ver a diferença. 15%, 20%, 25%. E a diferença não fica só no preço, não. Na HDI tu tem rapidez de atendimento. A diferença também é bem grande. A HDI tem um HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. A HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor. Feito! Amiguinhos, não temos tempo pra mais nada, Everton. Infelizmente, cara. São 2:01. Vem aí o barracão em toda a rede Atlântida. O Pretinho Básico foi um oferecimento de Coca-Cola, Abra Felicidade, Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Vem aí o trote do Geis. Hoje ele vai tomar banho. Oh, e finalmente. A gente volta às 6:00 com mais um Pretinho. Mais valeu, um, galera.